Achète des chaussures, ça baisse. Ouah, ouah, de positiva pra fazer você dançar. Senta a batida e deixe ela te levar. Aproveite a festa e deixa o som te abençoar. Aumente o som, negou, aumente o som. Essa eu fiz com todo o meu amor. Pros verdadeiros e também pra quem se dá valor. Se liga só, chegou a nossa hora. Afaste tudo aquilo que te estressa, jogue fora. Aumente o som do rádio, aumente o som do carro. Aumente o som do MP3 até quase o máximo. Sinta fluir os desses pés abençoados pra deixar colorido o seu dia atribulado. Ei, só o que faz ela sorrir e faz ele lembrar que o melhor está no porvir. Com responsabilidade a vida é pra curtir. Coloque a mão pra cima pra deixar fluir. Ei, vale positiva pra fazer você dançar. Senta a batida e deixe ela te levar. Aproveita a festa e deixa o som te abençoar. Positiva pra fazer você dançar. Senta a batida e deixe ela te levar. Aproveite a festa e deixe o som te abençoar. Yep. É pra quem fecha comigo. Canção para os parceiros, amigos e meus patrícios. Pra quem crê que pela fé tudo é possível. Riscou do dicionário a palavra é impossível. Uou. Para aquele que é bom filho, obediente, dedicado e que faz bonito. Pra quem sabe o real valor que é ser o ombro amigo. Pra toda hora, todo momento, conte comigo. Pra ela que é boa aluna e nas dificuldades mantém firme sua conduta. Trabalha de dia, noite, estuda e na madruga. Curtindo esse som, caminha rumo à formatura. Se propaga pelo ar, vale positiva pra fazer você dançar. Senta a batida e deixe ela te levar. Aproveita a festa e deixa o som te abençoar. Pelo ar, vale positiva pra fazer você dançar. Senta a batida e deixe ela te levar. Aproveite a festa e deixe o som te abençoar. Faça o que preciso for, faça com amor. Lute, persevere, prove seu real valor. Mostre ao mundo tudo quanto você é capaz. Essa é a trilha sonora de quem almeja muito mais. Vale positiva pra fazer você dançar. Senta a batida e deixe ela te levar. Aproveita a festa e deixe o som te abençoar. Vale positiva pra fazer você dançar. Senta a batida e deixe ela te levar. Aproveite a festa e deixe o som te abençoar. Se propaga pelo ar pra fazer você dançar. Senta a batida e deixe ela te levar. Pelo ar. Se propaga pelo ar pra fazer você dançar. Senta a batida e deixe ela te levar.